O efeito solar em eclipse. O tempo reflete no espelho a chegada do apocalipse. Discórdia, vergonhas sórdidas que são ditas em códigos, olhares mórbidos. Tem pessoas que são enterradas como indigentes sem ter pelo menos um atestado de óbito. Mesmo que isso me revolte, o impacto pra mim não é nada ótimo. Vidas após vidas teremos que presenciar, investigar e analisar o nervo óptico em órbita. O fuso horário não está destinado a romper as barreiras do som, enquanto os poucos teriam o dom de ser paranormal com visões hipnóticas. Fenômenos, estrelas da chuva de meteoro, a cauda de um cometa. A Via Láctea é um espiral cercado pelo espaço, satélites, milhões de planetas. Ao vencer uma batalha, desde que soe as trombetas, Tigrão, Mahal, somos da velha guarda do rap. Ainda usamos como arma o cérebro, inteligência, papel e caneta. Estamos em busca de sinais. As influências dos astros me trazem a força extrema. Me faz sentir como se sentia os meus professores, os meus ancestrais, sem nenhum problema. Na época da ditadura nem tudo era publicado em todos os jornais, só realmente o que valeria a pena. Estudantes e militares nas ruas, indivíduos sendo exilados à espera de uma força de paz, como só dilema. Passa de uma tragédia moderna, ilusão que eu conservo. Copo suspenso no tempo, espaço, consenso imenso. Sofrogo sereno, emos guia dentro das apressões. Ejato minhas visões à frente do tempo como desdobramentos vívidos. Pé vigílios intuitivos, me avisa do perigo. Sigo precavido do fatídico, crítico, derradeiro. Juízo divino, verdadeiro, tandeiro, puro, estéreo, eterno. No ministério lírico, eu sou superno. Um abraço fraterno que traz calor no inverno. Um abrigo eterno no inferno, odiano. Os conflitos são cruciais, a paz e objetivos iniciais. Precisamos de amor e paz, quanto mais melhor pras flutuações conscienciais. Pra receber o que é de melhor, você não está só. Deus olha pra ti do pó a pó, se bem melhor até no ruína ró. Numa terra selvagem, bela visão que reflete na tela, desmantela nas células, apotegue mais células. Com cuidado e concisão, cadê cisão América? Deus abençoe minha América. Essa é fantástica, de olho na nanotecnologia. Explosão demográfica, cinemática, cognata, se move pela malha plástica. O habitat mais subjetivo, calma consumitivo. Sou como agrupamento sendo cítico, crítico, verídico, crítico, fechado acílico, místico, vírgulo, climativo.